sabe o que vem depois. Quem cabe no mundo inteiro? Quem mais além de nós dois? Quem chama ao telefone? Por que não bate na porta? Que chama a de teu nome? Saber tudo.